Rápidos Cast. Agora. Bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Eu sou MP e estou acompanhado com o Eli. Fala, Eli. Eli do Rápidos Cast e também do Bomberville. É nóis. É nóis. Olha, hoje tem bastante coisa para falar. Então, antes de passar para manutenção, rapidinho, só dar aqui os avisos, né? Nós temos Facebook, YouTube, que tem vídeo toda semana de Pauper, tem vídeo de comentário de First Pick. Tem vídeo de Commander também, né? Nós temos o Padrim, muito obrigado aos padrinhos aí por nos ajudar. A gente faz parte da semana de vocês com muito prazer. E nem que seja com R$2, vocês contribuem para dar um apoio aí pra gente, para melhorar a qualidade do som e continuar investindo no Magic Online futuramente no Arena, né? A qualidade dos comentários continua a mesma porcaria, né? É, esse aí não tem como melhorar com dinheiro, não. Só nascendo de novo. E o nosso... Deixa eu só fazer um agradecimento ao pessoal, né? Eu hoje estou participando do meu 20º episódio do Hackers Cast. Aê, parabéns. Valeu. E aí eu, com o pessoal dos padrinhos, eu fiz uma enquete ali para ver como é que o pessoal tava, né, vendo, né, a minha participação, né, essa minha integração ao Hackers Cast aí. Então, agradecer a todo mundo que respondeu. E você que ainda não é padrinho, né? Não é padrinho do projeto. Se vocês quiserem, né, fazer algum comentário, principalmente, né, meu aqui, né, sobre a minha integração ao Hackers Cast, por favor, mande um e-mail aí e a gente se comunica aqui, porque às vezes a gente desse lado vê uma coisa e vocês aí veem outra, né? Então eu agradeceria para quem quiser tecer algum comentário, qualquer crítica que puder fazer aí. É isso aí, obrigado. E obrigado pelo interesse em melhorar ele. É um exemplo, inclusive, né? Perguntando para todo mundo, pedindo feedback aí. Valeu, amigão. Isso aí. Ah, e por que Rakdos Cast ali? Porque aqui é BR. Boa. E o nosso Twitter é @RakdosCast, esqueci de falar. Mas vamos lá que o Teobaldo vem aí com manutenção. Notícias da semana, ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast. Ele saiu o resultado do Hall da Fama, que foi este fim de semana durante o Campeonato Mundial. Dois foram eleitos, o Seth Manfield e o Lee Shi-Chan. Não foi dessa vez para o Márcio Carvalho nem para o Jabaiano, quem sabe aí nas próximas, né? Mas parabéns aos dois novos membros aí que terão benefícios vitalícios, pelo menos enquanto o Magic profissional durar. Benefícios vitalícios até que alguém revogue esses benefícios, né? Isso aí. Mais sobre isso no combate, tá? A Meg, ela finalmente liberou o segredo aí, aquele livro que nós comentamos que apareceu nas bancas, né? Eu até deixei o link aqui para quem quisesse ver no Facebook, alguém abrindo assim. É um livro que contém os contos de Lore de Origens, em português, pela primeira vez. Eles são de capa dura, a folha é boa, são da editora Planeta. E a Meg é a tradutora desse material. É livro oficial mesmo, licenciado pela Wizards, mas você só encontra em banca. Isso é uma coisa da editora. Tá? Esse primeiro é de origem, é R$15, e os outros são do bloco de BFZ, que, de novo, os de BFZ também não tem em português. Você só encontra no livro, nesse livro aí que a gente falou. Eu vou deixar até o Twitter aqui para quem quiser ver, da Meg mostrando como que é a capa do livro, né? E é só perguntar na sua banca local. Se não tiver, talvez ela possa entrar em contato com a editora Planeta da Agostinho e pedir. Isso aí. Cobrar bastante do pessoal quem tiver interesse, né? Não ficar procurando formas de pedir isso de outro lugar, não. Peça a banca que você tiver contato, a várias bancas que tiverem, fala que você está interessado, que você conhece outras pessoas que estão interessadas, e assim vai gerando, né, essa medida, né, para poder saber o interesse do público em relação a esses livros, e numa segunda leva, numa segunda impressão, não sei como é que está sendo dividido, possa vir para mais locais isso aí, né? É isso aí, lembrando que não dá para comprar online. Eli, semana que vem tem anúncio de banidas e restritas, aí, uma atualização da lista. Além das cartas que estão saindo do T2 graças à rotação, tem uma carta que vai ficar ainda no Standard, mas nós não sabemos se vai sair da banlist, que é o Ferocidonte, lá do bloco de Ixalan. Você acha que ele fica ou que ele vai? Por segurança, eu acredito que eles vão deixar no primeiro momento, porque ainda não, né, não se sabe como é que vai ser esse T2. Mas eu acharia legal se ele entrasse, porque é uma rotação nova, né? Uma rotação com cartas novas, né? E não acredito que ele vá causar tanto estrago quanto ele iria causar no, na rotação antiga, né? Eu também Mas, acho que não. Imaginando, né? Imaginando que talvez a Wizards não queira ser tão arrojada, ela vai manter do jeito que tá, para não correr o risco de ter outra safra de Monohead, como vem tendo no, nos últimos anos aí. Na minha aposta é que tudo será desbanido, inclusive o Ferocidonte, tá? Eu acredito fortemente nisso. O T2 vai mudar muito e não tem por que mantê-lo banido por enquanto. Quanto aos outros formatos, você tem palpites? Não vejo ainda em nenhum formato algo que precise ou que aparenta que vai ter, né? Aquela ideia do KCI no Modern, acho que já deu uma esfriada, né? Ou no Pauper também não vejo nenhuma necessidade para banimento. O Legacy, pelo contrário, está mais divertido, pelo que o pessoal, né, tem comentado, está mais competitivo, né? Tem mais decks aparecendo. Então eu acredito que, no geral, o Magic está bem saudável em relação a banimento. Em relação ao banimento, ele está saudável. Outros assuntos são discutíveis. Mas exatamente. Eu compartilho do que você falou, acho que nada acontece feijoada nessa segunda-feira, tá? Além dos desbanimentos do Standard. Você falou do Legacy aí, o Belu escreveu um artigo lá no Eternal Magic, eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver. O Belu Mate veio aqui no programa, né? No último programa que nós falamos de Legacy, e ele fala um pouco sobre o torneio dele do ano passado, mostra aqui rapidamente o que ele enfrentou nas rodadas, né? No National Legacy, e fala um pouco sobre a preparação para o Nacional desse ano, tá? Então, quem gosta do formato, quem quer ver como é que tá aí como foi o meta nacional do ano passado, dá uma lida aí no link que eu vou deixar. E agora sim, pré-release de guildas de Ravnica. Preparação, a gente foi falar mais sobre isso lá na fase principal, ele, mas só uma coisa. Como nós adiantamos na fase final do último programa, você vai poder sim escolher uma guilda para jogar, né? Faz tempo que a Wizards não faz isso. Deixa eu ver, quando foi a última vez? Foi... Sombras? Não, foi Tarkir. Antes de Sombras? Talvez Tarkir. Talvez. Não, depois de Tarkir teve BFZ. Mas BFZ você não escolhia. Bom, enfim, faz tempo. Agora você vai escolher uma das 5 guildas, vai ganhar ali o pacotinho, né? Que vem 5 boosters normais e um booster da guilda. De acordo com o site da Wizards, esse booster da guilda tem coisas temáticas só daquela guilda e tem uma carta que é a carta rara ou mítica daquela guilda, que vai ser a carta do pré-release. Eles não falaram a palavra foil ou premium, mas como é a carta do pré-release, deve ser aquela carta foil estampada. Tá. O que me pegou de surpresa foi não mencionarem que essa carta ela vai ser adicional às outras desse booster especial ali. Então, eu acho que você vai ter uma carta a menos nesse pré-release. Porque antes você tinha 6 boosters e uma promo, que era uma rara ou mítica aleatória da coleção inteira. Agora você tem 6 boosters normais, quer dizer, entre aspas, né, com as 14 cartas. Mas não tem essa carta rara ou mítica adicional, de acordo com o que a minha compreensão do pré-release primer deles. Para pessoas que são sortudas como eu, né, que sempre tiram as piores raras, vai vir uma rara menos, então sua sorte acabou de piorar. Verdade. Mas o pré-release não tá ficando mais barato, já que tem uma carta rara a menos? Tá ficando mais barato, né, em relação ao peso argentino, talvez. R$120 para jogar um PR. Mas é uma coisa também, quem estiver cagando dinheiro aí, dá para fazer uma pre-order de box e retirar na própria loja no dia do pré-release, tá? Lógico que você tem que verificar com a sua loja antes se a caixa não ficou presa no porto, tá? Mas já é possível fazer isso pelos esquemas da Wizards. O que é legal, né? Você vai pré-release, joga, volta para casa com uma caixa de booster e ainda tem aquela promo de buy a box e ainda pode draftar em casa, passar o fim de semana abrindo booster e pimpar o seu deck standard pro primeiro Friday ou pro primeiro torneio que vem logo na semana seguinte. Só esqueceram que isso não funciona no Brasil, né? Provavelmente não. Uma outra coisa também, no artigo estava dizendo que as lojas podem fazer um tal de Open Dueling, que é o seguinte: alguém compra Planeswalker Deck e fica jogando, né? Aí quem quiser jogar aparece lá e joga com as pessoas que comprou os Planeswalker decks. Mas eles não falaram em premiação. Mas é uma nova modalidade de ver a coleção nova, porque o Planeswalker deck tem cartas da coleção nova. Então tal do Open Dueling. Também tem que ver se tem na sua loja, né? Acho que aqui no Brasil essas coisas não são comuns porque eu acho que não tem uma cultura de se consumir Planeswalker decks. Falando neles, a lista deles saiu. Você deu uma olhada? Eu procurei Shocklands. Não tem, tá? Só tem dois Planeswalker decks, é o da Vraska e o do Hal. Ambos têm quatro Guilds Gates, mas nada de Shocklands. E em geral são Planeswalker decks, né? Nada para chamar tanta atenção, né? Meio sem É, graça. continua sendo um produto bom para iniciantes, né? Ou para quem gosta de jogar só for fun e etc. Ou Mas no geral é baixo para nível aí, né? dar de Natal para quem não joga Magic, né? Aí você Sim. fala, ah, se não joga, então dá para mim, pronto. É, os guild kits de Ravnica finalmente saíram as listas daqueles decks, né, que vem. São cinco, um para cada guilda. Lembrando, né, não é porque vem, por exemplo, Aurelia que ela está nesse standard, ou a Trostania antiga que ela está nesse standard, não. Tá, mas é só para você brincar mesmo com essas cartas de guilda. E de novo, nesses decks eu procurei Shockland, não tem ele. As cartas estão. Algumas raras estão decentes. Principalmente comuns e incomuns, tem bons reprints, cara. Tem tipo o Electrolizar, sabe? Tem os Karulands. Mas carta rara, boa, que vale muito, tá difícil. É lógico, esses decks custam 20 dólares em média, tá? Eu até encontrei uma loja gringa que estava fazendo os 5 Guild Kits por 75 dólares. É, ou seja, em vez de pagar 100, né, você paga 75 no conjunto inteiro. Mas isso aí tem cara de novo, presente ou premiação de loja, alguma coisa assim. Às vezes você está ali com premiação sobrando, crédito na tua loja, e pega esse produto porque ele tem, para depenar as cartas, ele tem várias partes que você vai usar em outros lugares, no Modern e tal. Mas é isso, nada demais também nesses Guild Kits aqui. Os terrenos são bonitos. Ah, e os líderes de guilda aí também são. As artes das cartas também tá bem bacana. A Trostani, que é Sim. a minha preferência, é a Selesnya, tá legal. A Aurélia também tá linda, esse anjo aqui ficou bonito. Até o Niv-Mizzet, que não tem muito pra onde inovar, ficou boa a arte dele. Ficou mesmo. E eu reparei que eles tiveram cuidado de colocar pelo menos duas lendas, mas a maioria tem três lendas da história de Ravnica aqui. Então você tem os dois guild leaders anteriores, mais o corredor do labirinto, por exemplo, né? O campeão da guilda. E assim vai. Eu curti pra caramba esse detalhe porque fica muito temático dentro da guilda. Mas, de novo, assim, não é um produto que parece que vai valer a pena. Assim, se multiplicar por 4 aqui no Brasil vai estar custando uns R$ 80. Não me parece vantajoso para quem já sabe, né, onde procurar singles. E uma coisa ali, nos boosters de Guilda de Ravnica, haverá propaganda de um tal de MTG Portal, que é um app da Wizards que vai ser lançado provavelmente esse ano, né, que vai marcar vida, vai ter dado, vai ter acesso ao Gather, vai ter, teoricamente, uma função para você encontrar jogadores e lojas perto de você. Porém, de acordo com eles lançaram um artigo explicando o seguinte, olha só ele. Nessa propaganda aí vai ter uma data, vai dizer que você já pode baixar, tal. Não pode, porque nós atrasamos, tá? Não é para acreditar na data do Open Beta que tá aí. E eles estavam muito otimistas, mas não vão lançar a tempo, infelizmente. Então o MTG Portal vai demorar um pouquinho, tá? E é uma coisa, o Open Beta do portal que eles vão lançar, tá? É, esse é aquele tipo de situação, né? É, faz toda a impressão do material e tudo, beleza, vamos lançar tal dia. Não, aí quando vai sair lançar o material, já não vai nem respeitar Ah, aquela é. data. O Eliano de eleição, tá cheio de gente prometendo que coisa que não vai cumprir. Então a Wizards é só mais um. Mas vamos lá. A Wizards também formalizou uma relação com a Amazon, tá? E também outras grandes lojas de varejo dos Estados Unidos. A Amazon, lógico, está presente aqui também, assim como o Walmart, mas essa parceria fixa vai ser mais válida por enquanto lá. tá? Dizendo que não será exclusivo, mas assim, a Amazon não terá produtos exclusivos, as lojas continuarão tendo produtos só delas, tá? Mas a Amazon vai dar vazão a mais produtos da Wizards com mais frequência, talvez com uma logística de maior eficiência, assim, podendo fazer o preço das boxes cair, né? Então, teoricamente, boxes mesmo, caixa de booster a preço mais em conta, você deve conseguir encontrar na Amazon. E isso. Eu já vi uma, acho que foi um Twitter, eu acho, alguém comentando que o MSRP, né, que é aquela sigla, É o preço sugerido. da Amazon já era 37% menor do que a boa parte das lojas É porque assim, a Amazon vende outras coisas, é uma grande rede de varejo, tem online também, então não tem os custos que uma loja de Magic tem, né? Esse preço sugerido aí é um, na verdade, é um presente que a Wizards dá para as lojas, né? Elas compram, o distribuidor tem uma parte, depois a loja tem a parte dela, todos eles somam alguma coisa em cima do preço sugerido para que o consumidor final pague esse acréscimo para sustentar toda essa rede. Por isso é que teve muita gente reclamando dessa parceria, porque é meio que uma sinalização da Wizards de que ela está deixando de dar apoio para as pequenas lojas para poder escoar o produto dela mais facilmente, para poder chegar em mais pessoas, em mais consumidores, né? É lógico, você vai para um supermercado, você entra online e vê ali na Amazon, você compra um livro, um jogo, qualquer coisa, aparece ali nos sugeridos ou nos mais vendidos, tal, Magic, caixa de booster, tal, isso aí ajuda a vender mais, de fato. O problema é que as lojas fazem torneio, né? A Amazon não. Então É, eu tá. acho que Pode, oi, acaba pode que falar. precisa, não, acaba que precisa melhorar essa relação, né? Porque a partir do momento que você vai ter um produto mais barato para que alcance um público maior e as lojas vão poder, né, trabalhar com esse preço, mas elas ainda fazem uma parte do processo do Magic que a Amazon, por exemplo, não vai fazer. Então acho que algo precisa melhorar essa relação, seja com promo, seja com qualquer outro incentivo que a Wizards pode dar para as lojas, né, para o lojista em geral. Por exemplo, essa questão de acesso que você comentou, né? Eu tava fazendo compra esse final de semana, tô lá vendo brinquedo para fazer uma doação lá pro serviço, tinha um deckzinho de Pokémon lá no supermercado na parte de brinquedo, né? Então eu sei que isso já é um pouco mais realidade nos Estados Unidos em relação ao Magic, mas esse é o tipo de acesso que imagino eu que a Wizard esteja procurando, né? Conseguir Claro, chegar num claro. número maior de jogadores. Assim, apesar de a princípio parecer mancada com as lojas, eu acredito que no geral deve fazer bem para todo mundo. A minha teoria é a seguinte: primeiro que as lojas vão continuar com os produtos só delas, sabe? Os Commanders, os From the Vaults ou os Jace Spellbooks e coisas assim. E uma outra coisa é: isso tudo faz parte de um push muito forte para tentar popularizar o Magic ainda mais. Não é à toa que estão fazendo isso junto com o lançamento do Arena, que a gente vai falar logo mais, né? Vai ter muito stream de Arena, todo mundo vai estar falando de Magic, tanto online como na vida real, né? Como nas lojas, na Amazon da vida. Então, nos Walmarts da vida. Então, é para que esse jogo fique comum, né? Para que as pessoas tenham ele em mente sempre na hora de testar alguma coisa nova. Tanto é que a gente falou algumas semanas de um produto aí que foi que a Wizards anunciou que era para você comprar ele pronto, decks prontos. Acho que já shieldados, inclusive. Você lembra disso? Faz acho que Não umas lembro não. 3 semanas que eles anunciaram. É uma caixa para você comprar no Natal, custa, sei lá, acho que era 40, 50, US$ 60, e que vinha 4 decks e era como se fosse um jogo de tabuleiro, mas era Magic, né? Esse é o push da Wizards para fazer tudo ao mesmo tempo, para que Magic esteja em várias mídias ao mesmo tempo. E no geral pode ser bom para as lojas, porque apesar de deixar de vender caixas de boosters, que é o grosso, né, do que eu imagino que vai ser vendido na Amazon, elas vão começar talvez a receber mais jogadores, porque o jogador vai lá, ganha de Natal, por exemplo, uma caixa de booster de Magic, vou fazer o que com isso? Às vezes descobre que a loja mais perto dele faz campeonatos disso e tem uma comunidade. Então acaba podendo, tem um potencial aí de melhorar. Porque, ó, na boa, sobreviver vendendo caixa de booster, eu acho que nenhuma loja sobrevive, cara. É muito mais do que isso. É jogador indo lá, consumindo produtos, pagando por torneio, sabe? Não é deixar de vender caixa de booster que eu acredito que vai falir algumas lojas, não. Mas, de fato, se a Amazon tá tendo esse atalho da Wizards, Onde que está o atalho das lojas? Será que elas tiveram mais apoio nos últimos anos ou foi sempre a mesma coisa? Porque nos Estados Unidos a Wizards acabou com... Recentemente, a gente não falou aqui porque não convém no Brasil, mas as pequenas lojas podiam comprar direto da Wizards antigamente, através de um esquema de venda direto deles, sem passar por distribuidor. A Wizards acabou com isso mês passado. E isso prejudica bastante, dá mais poder para os distribuidores. É um intermediário a mais, é menos lucro para a loja pequena. Tá? Então, não sei, eu acho que todo lojista tem motivos para ser pessimista, sim, mas a gente tem que esperar, cara. Não dá para achar que isso vai dar ruim 100%, não. Tem um potencial aí de dar certo. A gente sabe que a nossa realidade aqui é um pouco diferente, né? Então, assim, a gente tem que realmente esperar, ver como é que vai ser essa relação, se vai ter uma melhoria nessa relação. Porque, por exemplo, é difícil você pensar em... são quantas pessoas vão numa loja e vai lá e compra uma caixa de booster, né? Normalmente vai procurar por alguém que consegue via distribuidor. O preço de uma caixa de booster na loja é R$540, sei lá. R$550, R$560 de guildas de Ravnica na pre-order agora, em lojas. Então, e normalmente você vai querer pagar aí seus R$450, R$400, que é o preço que normalmente você vê exato. O pessoal vendendo no Facebook da vida aí. Não é difícil encontrar esse nível de preço aí, procurando online. A vantagem de comprar na loja é que você vai lá, compra, ponto, pegou, né? Você ainda tem a promo, você suporta a loja que faz os torneios e tal, mas eu acho que uma parte dos jogadores de fato compra assim em loja, mas de novo, o que você falou, cara, não é isso que vai sustentar. Ratos Cast. Você até tinha comentado, ele, que já tinha um histórico, né, da Wizards meio que sinalizando mancadas, assim. Olha só, aquelas boxes de Masterpiece, de Guildas de Ravnica, graças ao feedback, entre aspas, né, feedback, aos xingamentos da comunidade, a Wizards vai passou uma quantidade limitada, lógico, dessas caixas para a Channel Fireball Events, que é a empresa da Channel Fireball que organiza os GPs. Então, em todos os GPs de 2008, daqui para frente, inclusive os fora da América do Norte, vão ser vendidas essas boxes de Masterpiece, sim. Tem que comprar antecipadamente no site da Channel Fireball Events, porque é limitado. Infelizmente, o Brasil já passou, então quem queria gastar R$1.000 com isso, vai ter que importar mesmo. Não tem jeito. Mas já é um passo adiante na situação, né, que a gente apresentou. Né? Garanto que realmente muita gente reclamou, muita gente que poderia e gostaria de comprar isso reclamou. Né? Então o fato de já ter feito uma vírgula agora e ter dado acesso a outras pessoas, né, não só uma comunidade muito pequena, já é um passo. Né? Então, com por certeza. Exemplo, da mesma forma que esse passo dessa relação com a Amazon pode ser boa, como pode ser ruim, cabe a todo mundo, né, informar a Wizard disso. Talvez nem chegue aqui pra gente, talvez a gente nem sinta essa diferença, né, porque a Amazon aqui no Brasil ainda é pouco influente, pelo menos nessa área, né. Mas assim, algo me diz que a Wizard já sabe que tinha um potencial de backfire. Eles lançaram esse anúncio na sexta-feira, cara. Quando você lança alguma coisa na sexta-feira é porque você não quer não quer que as pessoas leiam e reflitam e comentem a respeito, entendeu? Sexta-feira é o dia que você coloca as piores notícias. Segunda-feira você tem a semana inteira para comentar, é verdade. Então acho que isso aí já indica que eles já sabiam que tem potencial para dar merda. Mas talvez não seja da própria Wizard, seja algo da Hasbro, enfim, do comercial deles. Mas assim, dá para ser otimista, entendeu? Talvez isso aí fomente o Magic em quem não joga Magic. Talvez exatamente seja o que está escrito lá no site da Wizards. Talvez não, mas talvez seja o que está escrito lá. É. Né? E aí, se mais gente que não joga Magic passar a jogar, não importa de onde eles compram caixa de booster. O que importa é que eles vão começar a frequentar a loja, jogar torneio, querer ser bom, jogar Commander, comprar o Commander na loja. Aí a coisa sobe. Tá? Sim. Mas tem que esperar para ver. Pensar esse outro lado, né? Tem que tentar ser otimista. Eu falei aqui de jogar Commander, né? Eu quase que eu falo Bro, só que o Bro tá morrendo. Um defunto moribundo, coitado. Coitado do Brawl. O Brawl não terá mais ligas no Magic Online, tá? O Wizards anunciou isso. Acabaram as ligas. Você ainda pode manter seus decks e jogar for fun lá nas salinhas do Magic Online, mas não dá mais para jogar ligas de Brawl. Eles chegaram à conclusão de que não vale a pena manter o sistema porque você ficava muito tempo sem encontrar o oponente. Então decidiram repensar esse formato. Talvez o Brawl seja uma opção para o Magic Arena, né, ele, mas no Magic Online não rolou mesmo. Chega uma hora que se divide tanto a base de jogadores que não convém. Falando em Arena, né, não sabemos ainda de Brawl na Arena, mas sabemos várias coisas, né? Eu não lembro qual foi a última vez que eu vi um trailer de Open Beta de alguma coisa. Cara, fazer um trailer para um Open Beta, a Wizards fez um trailer do Open Beta do Arena. E tem uma chat lá, né? O Danny Trejo. Muito legal o Não é trailer. com qualquer um, né? Não é com qualquer um, é com um ator famoso. Você conhece a história dele, cara? Do ator mesmo, Do não. ator, é bem interessante. Ele foi preso, né? Acho que ele traficava droga, alguma coisa assim. E ele foi campeão de boxe na prisão. Ele não apanhava de jeito nenhum. E depois, fora da prisão também, ele assessorava a gente, ensinava boxe, ele lutava. E depois ele passou. Aí foi por acaso que ele foi pra. Se tornou ator em Hollywood, né? Gostaram dele, acharam ele engraçado. E ele é um cara legal, cara. Todo mundo que trabalha com ele diz que ele é simpático. Ele tem até uma ONG, né? Uma caridade que trabalha com animais. Ele salva cães, adota cães, alguma coisa assim. É um cara legal, assim. E a parte da frente dele, né? Que parece intimidador, na verdade é só parte do artista mesmo. Ele Fachada. é super fachada. Mas enfim, o trailer tá divertido ali, 2 minutos e pouco de trailer. O que que vai acontecer nesse Open Beta do Arena? Agora, enquanto estamos gravando, já está fora do ar, né? Dia 26, quando ouvintes estiver ouvindo isso, os mais fanáticos, na quarta-feira, a Wizards vai promover esse Open Beta através de streamers, pela parceria com Spring Labs. Então, lá pela Twitch, na quarta-feira inteira, mais de 300 streamers do mundo inteiro estarão fazendo o Magic Arena. Então, se você entrar lá na Twitch, talvez seja um dos top 5 jogos aí mais jogados, né, durante o dia inteiro. E no dia 27, a quinta-feira, a partir das 17 horas, o Open Beta será aberto ao público. Então, quem tinha a conta do Beta fechado, continua tendo ela, tá? Quem não tem, pode fazer, é de graça, não precisa de código nem nada. Você vai ser pedido, vão te pedir para aliar a conta da Wizards, tá, nisso, mas isso aí não tem problema. Não custa nada, se você não tem é só fazer. Quem tinha, investiu dinheiro, coisas assim, no beta fechado, vai ser refundado de gemas que comprou, tá? Gemas é um dos dinheiros do jogo. Gemas que ganhou em campeonatos, não, tá? E toda a coleção vai ser resetada. Eles disseram uma coisa importante, eles não planejam limpar a conta do Open Beta para o final. Mas pode acontecer através de algum imprevisto, tá? Então, a princípio, tudo que você ganhar a partir da quinta-feira, 17 horas, vai fazer parte da sua coleção quando o jogo for lançado de vez. Isso é importante porque acumular cartas e acumular aquelas wild cards, tal, coringas, né? Pode fazer a diferença na cena competitiva do Arena. Que mais? Você já poderá jogar então nesse dia 27, incluindo selado, que é um formato novo que não tinha nem no beta fechado, né? E até do dia 27 ali, até o dia 1º de outubro, você vai poder jogar singleton também, que é aquele formato, né? Acho que é 60 cartas, só que uma só de cada, uma cópia de cada, esse é terreno básico. Mas não é Brawl nem Commander, tá? Você vai poder jogar É esse o próximo formato. comandante. Isso. Você vai poder jogar esse formato de graça, tá? As queues desse formato, elas dão premiação. Então você vai poder montar um deckzinho ali com os deckzinhos que já vem no Arena, né? Os boosters que você vai farmando, vai melhorando os teus decks e joga os singletons aí para farmar durante esses primeiros 4 dias de Arena. E dá para farmar bastante. Falando em farmar, tem uma coisa aí. Tudo bem que o pré-release está caro, né? R$ 120. Talvez aí tenha uma rara ou mítica a menos, mas nesses kits de pré-release vai vir um código para você jogar um selado na Arena de graça, tá? Só que é restrito um por conta, então não adianta pedir para o seu amiguinho, porque a sua conta só vai aceitar um. E um a cada 8 boosters de Guilda de Ravnica tem um código que você joga no Arena. para ganhar três boosters também gratuitamente. De novo, esse é limitado um por conta, tá, Eli? Não adianta ficar farmando códigos aí na vida real, não. Uma É, outra com coisa. certeza, como é um a cada oito booster, né? Os meus seis não vão vir e meu parceiro do lado que eu vou estar Vai ajudando abrir dois. vai vir com dois. Ah, mas poxa, já que só pode um por conta, pelo amor de Deus, né? Compartilhem, pô, compartilhem. O Planeswalker Deck também, cara. A única maneira é de conseguir aquelas cartas de Planeswalker Deck na Arena é comprando um Planeswalker Deck original, na vida real, e aí pegando o código que vem dentro, que vem o mesmo deck do Planeswalker Deck vem inteiro no Arena, tá? Ó, tá aí uma coisa que pode valer a pena. Tá. E esses códigos não estão disponíveis em todas as regiões e línguas, mas eles não falaram onde não está disponível. Nós esperamos que aqui no Brasil esteja, mas, né, fiquem de olho aí. Acho que a primeira coisa que eu procuraria no meu kit de pré-release, se eu fosse jogar, seria esse maldito código, para saber se está disponível aqui. Aliás, quem for jogar mais de um pré-release e quiser doar código, estamos aceitando para a conta do Hack dos Cast, porque dessa vez eu mesmo não vou jogar e todo mundo que vai jogar já tem conta, então tá complicado. Eu gostaria de começar a jogar um selado, farmar e tal, para conta do Hack dos Cast no Arena. Quem sabe aí, streamar não, mas gravar alguns vídeos, né? Explorar um pouquinho, até para poder falar melhor sobre as funcionalidades desse jogo novo. Tá animado então pro Arena, ele? Eu tô. Essas mudanças, né, vai dar um up aí na Opa! jogabilidade, né, em termos de possibilidades, né, várias coisas sendo colocadas em prática dos testes que rodaram. Então vamos ver o que aparece, né? Agora tecnicamente o T2 rodando inteiro aí, né, sem muitos ensaios aí. Então eu espero que o Arena comece a firmar o pé aí e a gente consiga ver um público mais sedento aí de ver coisas boas aí no nesse jogo. Isso aí, mas para quem continua com o MOL, tem também notícia do MOL. Já a partir da quinta-feira já vai dar para jogar selado de pré-release de Guildas de Ravnica no MOL, tá? Vai ter uma liga normal e uma liga de 11 dias que é friendly e com booster de guilda, essa liga friendly, tá? Então vai ser meio que uma simulação mesmo do que vai acontecer na vida real. E nessa guilda você pode poder escolher a guilda, inclusive, tá? Depois lá na fase principal a gente fala quais você não deve escolher. E qualquer liga selada, qualquer uma delas, custa 24 ticks, ou 24 dólares, ou quase R$ 100, né? Complicado, É, eu vi de complicado. algumas pessoas que têm costume jogar, né, o pré-releases e afins no selados no mall, falaram que vale a pena, né? O preço é basicamente o preço de jogar IRL, né? Mas eu não lembro exatamente, acho que pelo que eu vi, não sei se são todas as modalidades, mas tipo assim, são três partidas, uma liga, são nove jogos, né? E você joga 3, 3 e 3, né? E normalmente você faz tipo 6, 3, 5, 4, meio que já se paga. Acho que 6, 3 parece que já se paga, né? Em termos de valores que você arrecada, sem contar as cartas que você pode tirar, etc. Então, eu ouvi falando que é bem válido para quem tiver a oportunidade e não puder jogar o IRL, né? Eu acho que com dólar acima de 4 tá difícil, cara. É uma forma de promover o Arena encarecendo o MOL, ou não barateando o MOL, né? Por exemplo, eu falei aqui dessa promoção de jogar essas no Arena, né? Você vai poder por 4 dias jogar sem pagar essas kills aqui de Singleton, né? No MOL, eu acho que eu nunca vi uma promoção dessa. Por exemplo, nesse fim de semana, drafts pela metade do preço, sabe? Coisas assim. Nunca vi. No Arena, o jogo nem saiu ainda e já estão fazendo. Então, uma coisa que fa falta pro MOL ainda, esse tipo de coisa. Mas estão lançando novas promos, inclusive, né? Tem toda uma atualização aqui do MOL chegando. Tem novas promos, entre elas Ashe Barrens e Cálice do Vácuo. Essas cartas costumam baratear quando elas lançam, são lançadas como promo. Além disso, tem a atualização dos Treasure Chests, incluindo cartas de Battlebound, aquelas que faltavam, incluindo o Spellseeker, que é uma que estavam pedindo muito. Tá. Vou até deixar o link aqui para quem quiser ler o artigo completo do MOL, porque esse está recheado, inclusive com as promos aqui. Mas é isso, Eli. Vamos para compra? Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Hack dos Cast. Bom, Eli, quanto custa um pré-release? Mais ou menos entre 110 e 130 por aí. É, eu escutei, eu vi no site de uma loja, se você comprasse adiantado, sairia por R$ 100, tá? Eu acho caro, mas o preço que tem sido praticado é entre 90, era entre 90 e 100, né, de luminária para cá. E agora vamos falar assim de cartas mesmo, de outros formatos aqui. Back to Basics é uma carta que subiu demais, teve um pico aí. Semana passada é uma carta do Legacy, né, que não deixa os terrenos não básicos desvirar. Ela não está na reserve list, mas apesar disso, né, estava custando no papel cerca de 75 dólares na semana passada. Durante aí o fim de semana ela teve um pico ali, de quase 300 dólares, foi para 275. Agora está numa queda vertiginosa, mas ainda está custando o dobro do que estava semana passada, tá? Em 140 dólares. Back to Basics, então, aí beijando os R$ 500 atualmente. No Magic Online está 40 dólares atualmente, ou 40 ticks, né? É uma carta para ficar de olho. E quais as cartas mais caras de guildas de Ravnica, hein? A mais cara não é uma mítica, por incrível que pareça. É o Troféu do Assassino. O troféu do assassino, né? É, 95 pilas, não chega a 100. Ah, tá bom. E. É, mais ou menos, né? Por aquilo que a carta faz, né? Tá legalzinho. Ah, não, assim, se a gente for parar pra pensar as outras cartas que têm preços similares que não fazem nem metade do que ela faz, né? Então, com Sim. certeza ela tem seu lugarzinho, assim, isso sem dúvida. Tem várias cartas absurdas aí, né? De ruim, né? Ou de nem tão boa, que custam valores próximos a isso aí, né? Então, acho Com que certeza. se for pensar no Magic atual, acho que ainda está no preço dentro dos padrões. Exato. E fora isso, essa semana em que as lojas fazem aqueles saldões, né, de cartas que não estão mais no standard, então tudo que era do bloco de Amonkhet e de Kaladesh você vai poder encontrar aí para o seu deck de Commander em promoção. Vale a pena, viu? Tem os deuses lá do bloco de Amonkhet, né, são oito deuses. Tem as cartas de energia que dão decks temáticos interessantes e os Plininautas também que jogam Commander. Uma outra coisa que joga Modern também, pode abaixar, mas essa é a semana para isso, né? Depois fica aquele tipo de coisa que só vai aumentando gradualmente com o tempo. Então aproveite aí os descontões nas lojas durante essa semana e a próxima. E por compra. Oi, oi. Não, eu ia falar, o Rudá também fez escreveu um artigo na Liga Magic, falando sobre algumas cartas de Kaladesh e Amonkhet, né, Hora da Devastação e tal, que ele recomenda como cartas a serem garimpadas aí. Então fica a dica aí também para dar uma olhada em algumas opções aí. Oh, boa! Você pode pôr o link aqui, eu disponibilizo para o pessoal depois. Vou pôr aqui. Valeu, Eli. E por enquanto é isso, então bora pro combate. E agora vamos ver quem chutou o Budas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rapidus Cast. Então, ele, o combate começa de maneira dramática aqui, porque na semana do Campeonato Mundial, o Jerry Thompson, que estava classificado, publicou um textão, né, no Reddit e também em todas as redes sociais dele, dizendo que ele estava quitando do torneio, ele estava desistindo do torneio mundial. Em forma de protesto contra a Wizards pela maneira como ela estava tratando o Magic profissional. Tá. Ele disse depois numa entrevista ao Kotaku, que é um site que mistura essas coisas nerds, de que foi uma coisa planejada, ele planejou isso com 1 mês e meio de antecedência, tá? E que o protesto dele é contra especificamente a maneira como a empresa promove o jogo profissional e premia os jogadores por isso, tá? Ele escreveu vários pontos aqui em termos de quantidade de recursos mesmo, né, adotados, em termos de vagas para Pro Tour, número de Pro Tour, a cobertura, ele até atacou a cobertura, cara, sobre a forma como é comentado, a forma como é o visual da cobertura também, como eles fazem na Twitch. Estranho, né? Ele critica a cobertura, porque ele sempre está jogando, então como é que. Ele não tá nem ouvindo, né? Nem vendo Exato, se ele, que quase não deve ver cobertura, acha ruim, imagina nós que assistimos Pro Tour, Mundial e tal, né? Então são vários pontos. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver. Mas ele inclusive ataca jogadores como Alex Bertoncini, que quem joga nos Estados Unidos sabe, é um cara mais conhecido por roubar lá, mas que continua premiando em torneios, tá? É um cara cínico, inclusive, que escreve textos se desculpando e tal, mas já ficou muito manjado a forma dele de se portar. E ele desistiu do Mundial como uma crítica a todas essas coisas, né? Acho que é a primeira vez que eu vejo algo assim no Magic, principalmente em esportes, né? Assim, não teve a repercussão que eu acho que merecia ter. Ele foi muito bravo, por isso, bravo no sentido de corajoso. Eu acho que ele deve ter muitas reservas em casa, viu? Porque ele está sempre doando para caridade. Ele desistiu aí, o torneio mundial, né, deu 100 mil dólares para o primeiro colocado. E só tinha 24 jogadores, né? Então ele desistiu de ganhar uma boa grana aí. Mas todos os pontos dele, cara, são válidos, sim. A Wizards até deu uma resposta oficial, o Rich Hagen leu essa resposta lá na stream do Campeonato Mundial, mas é o tipo de resposta de relações públicas, sabe? Sabemos o que você está fazendo, estamos trabalhando por isso, tal, nos pontos e tal. Mas, no geral, fica a lição aí de que nem o cara que se dedica a isso, que ganha muito dinheiro para isso, que chega lá no topo para jogar o Campeonato Mundial, está satisfeito com a maneira como a empresa vê isso, né? Eu achei corajoso da parte dele e acho que ele tem pontos válidos aqui, cara. Você acompanhou aí o drama? Sim, eu vi no dia que ele publicou, algumas horas depois que ele tinha publicado isso aí, né, foi bem, bem polêmico em vários pontos. Eu quero citar algumas coisas que eu acho relevante a gente pensar. Claro. Primeiro, nós chegamos a comentar sobre o fato dele, de a gente não saber naquele momento, né? Em off a gente conversou sobre isso, se isso tinha sido planejado ou não, né? Depois ele revelou que foi planejado, o que eu acho, eu não acho profissional da parte dele ter feito. Eu entendo a razão dele, né? Eu entendo a justificativa, mas eu não concordo dele ter feito dessa forma, Eu também, porque. eu discordo deste ponto dele, assim, ele poderia ter anunciado com um mês antes e ter dedicado a vaga dele para o próximo da fila, sabe? É, Porque exatamente. por pior que seja, ainda é o sonho de muita gente, e ele poderia ter encontrado maneiras de tentar causar o mesmo impacto que causou estando lá, né, e desistindo. Ele estava no hotel enquanto escrevia isso, né, lá em Las Vegas. Então ele viajou para Las Vegas, levou acho que a esposa ou a mãe, não sei, e desistiu de jogar o torneio. Então, boicotou mesmo, foi para causar impacto, mas eu acho que poderia ter dado oportunidade para alguém que sonha estar jogando Mundial de Magic. Mas enfim, Sim. embora esse seja discutível, as razões, né, que ele deu são todas válidas. Não, sim, sobre comunicação, né? A gente sabe que a Wizards infelizmente peca nesse ponto, né? Em comunicação de promover os próprios eventos, os produtos, etc, né? Aqui cabe mais um ponto que a gente comentou, que ele cita aqui diretamente o Twitter da Wizards, Brasil, né? Que foi uma coisa que naquele caso com o professor, né? A gente comentou que a gente não sabe exatamente qual a relação do escritório Brasil e o escritório dos Estados Unidos, né? Mas a gente sabe que tudo que é possível fazer, a gente conhece as pessoas que são responsáveis, né? A Carol, principalmente, que faz esse tipo de trabalho, e nós defendemos a aplicação que ela tem com o trabalho, né? De promover. E tem coisas que não é responsabilidade dela, Só e coisas que esclarecer às um. vezes. Deixa, desculpa, Elis, deixa eu só esclarecer uma coisa, tá? Ele coloca uma coisa bem jogada aqui, que nem combina muito com o tom da carta dele, né? Ele diz que, como exemplo de que a Wizards não promove o profissionalismo, o Twitter do Magic Brasil soltou quatro tweets antes do GP Brasil que teve esse ano, né? Mas, em compensação, para promover produto, vocês soltam um tweet o tempo todo, né? Que vergonha. Ele criticou dessa forma, né? Embora a gente conheça quem trabalha com isso e tal, ele tem muitas variáveis que influenciam nisso, né? Pode muito bem ter sido deslize de quem trabalha aqui no Brasil com a divulgação, pode sim, aí não tem problema nenhum admitir erro, como pode ter sido orientação lá de cima, né? E faz muito mais sentido que eles utilizem os meios de comunicação dele para promover produtos em vez de torneios profissionais, né? Os torneios profissionais são uma forma de vender produtos, mas o produto é realmente o core da empresa. Esse exemplo aqui do Brasil eu achei bem solto, assim. O que é muito grave ali foi a parte de comunicação com os próprios 24 jogadores que estão lá, poxa. Ele fala aqui o exemplo do acompanhante lá, né? Foram bombardeados com 9 e-mails sobre os arrangements, né? As coisas que você tem que fazer para entrar no torneio. E escondido lá no texto de um dos e-mails estava como você faz para levar um acompanhante, né? E ninguém leu essa parte. Então, alguns dos jogadores que foram para o Mundial passaram por um certo perrengue para conseguir fazer o acompanhante deles entrar no lugar que ia ter o evento. Aí depois a Wizards falou: não, a gente vai dar o apoio e tal, esquece aquela parte do e-mail. Mas mesmo assim, sabe, esse tipo de coisa parece que é feito por alguém que não sabe o que eles estão passando. É, a gente comentou que a Wizards tem começado a contratar pessoas que estão mais envolvidas, né, no circuito, jogadores e tal, para procurar melhorar esse tipo de processo, né, para saber exatamente como lidar com isso. E a gente espera que situações dessa, tanto as situações que ele cita, né, da parte financeira, que ele comenta várias coisas, esses problemas de comunicação, né, a gente cita já citou em vários casos, né, e também que no geral promova mais essa questão do profissional, né? Que da mesma forma que ele está descontente, provavelmente outros também estão descontentes. E a gente não quer que a equipe que teoricamente faz parte, né, da Wizards, entre aspas, né, faz parte da promoção do jogo, né, acabe, né, desistindo, indo para outros jogos, né, como já aconteceu com outros jogadores também, né? Então a gente espera que tenha realmente uma posição com relação a isso e que realmente melhore para todo mundo, né? Sim, eu espero que a Wizards dê a seriedade para essas declarações dele, a mesma que nós demos internamente, pelo menos, né? São coisas muito sérias que ele fala aqui, são vergonhas mesmo, como o estrago que foi aquele Silver Showdown, por exemplo, né? Você premiar jogadores que largaram o Magic para ir para jogos que são exemplo de premiação, como Hearthstone, né? E premiá-los. E o cara que continuou no Magic, se ferrando, né? Quase que dando break-even ali, você não convida, ou você convida só quatro deles. Né? A gente, semana que vem, já dando spoiler aqui, semana que vem a gente vai falar com a Carol Anet, que é a jogadora que foi a melhor bem colocada no GP São Paulo, ela é jogadora profissional mesmo. A gente falou, e ela conta aqui pra gente como é difícil, além de toda a escalada que tem um jogador profissional novo como ela, ainda ela, por ser mulher, passa por alguns trogloditas, né? Então tem aquelas questões de ir na loja, coisas internas, às vezes você enfrenta um oponente que também não é uma pessoa correta para se enfrentar, não cria um ambiente agradável. Então, além de tudo isso, tem a parte da escalada do jogador profissional. Aí você chega lá em cima para quê? O que você está almejando ganhar? Um break-even, né? O Sanduíche, por exemplo, cara, baita profissional também, escreve pra caramba, né? Estuda o formato, estuda o jogo, pra quê? Eu acho que esse nível de dedicação deveria ter um apoio maior, sim, deveria ter premiações maiores, mais GPs, mais torneios. Inclusive, ele fala sobre GPs fora da América do Norte. É muito legal ver um americano apontando o dedo no cara e falando: oh, que negócio é esse? Sabe? O GP, acho que foi o Richmond, o último que teve. Teve dois GPs no mesmo fim de semana, no mesmo lugar, lá nos Estados Unidos. E os dois somados deram o que deu aqui no Brasil, sabe? Uma vergonha. Mas, enfim. Oi, pode falar. Não, até esse exemplo, eu não, de cabeça não lembro. O Latam aqui que ele coloca é Latina América e o APAC é o quê? Asian Pacific. Asian Pacific, ok. Eu achei engraçado o Jabaiano, né, o Carlos Romão, no Team Series, né, antes de começar o Team Series, fez uma brincadeira, ele com o William Jensen, né? E aí o Witchwagon falou, eu não lembro, mas acho que foi assim: ah, você ganhou GPs em todos os continentes, né? Aí ele pegou e falou assim: não, em todos eu não ganhei, não. Ah, não ganhou? Não, não ganhei na África. Acho que só teve um GP da história que foi na África do Sul. Só teve um. Então, isso é um tipo de exemplo, exemplifica, né, o caso que o Jerry colocou aqui, né, que o negócio é centralizado, né, e aí depois, por exemplo, no final, o Rich comenta dos finalistas, né, a gente vai falar quem são, que são dois europeus, né, olha que legal, você tem um finalista com dois europeus e não os americanos como é o padrão, né, então, Exato. a Wizards tem que abrir o olho para essa questão do regionalismo, né? E realmente desvincular e realmente falar que o Magic é global, né? Não só localizado. Sobre o Silver Showcase, até tem uma parte que é interessante a gente pensar, que a ideia do Silver Showcase era trazer pessoas que assistem Hearthstone, por exemplo, para jogar Magic. É, draftando Aí beta. Ô, péssima ideia. você vai fazer um roster draft de beta e acha que realmente vai trazer alguém de Hearthstone para jogar Magic? Vergonha, né, cara? Péssima ideia, péssima ideia. É, e para comemorar ainda, você vê um outro exemplo, o PV. O PV ele joga profissionalmente há 15 anos, cara. Ele debutou em 2003. É, 15 anos, ele foi o primeiro jogador de Magic agora, nesse final de temporada, né, a acumular US$ 500.000 em premiação na carreira inteira. Cara, 15 anos ganhando US$ 500.000. Esse é o topo do Magic, sabe? Ele estaria muito melhor jogando qualquer outro jogo há 5 anos, sabe? Jogando um Hearthstone ou jogando qualquer um desses novos aí, um LoL da vida, um CS, por exemplo. E esse número mostra pra gente, né, o quanto é difícil escalar e o quão pouco você ganha por isso. Mas enfim, vamos esperar que a Deve Wizards ter interna... torneios hoje em dia que dá 500 mil, né? Nesses outros jogos, né? Não, sim, se for torneio de equipe, então pode dar mais de 1 milhão. Espalha aí pro top 4, mais de 1 milhão fácil. Mas vamos esperar que a Wizards internalize essas críticas e melhore sim o cenário. Agora eles têm inclusive consultores, entre ele e o Willy Edel, para apoiá-los nesse sentido de melhorar o Magic profissional. Né? Esperamos então que tenha mais GPs, que tenha mais incentivos e que todos que querem de fato investir e mergulhar no Magic profissional se sintam recompensados por toda a dedicação, né? Porque exige mesmo muita dedicação. Mas vamos falar do Mundial. Ele teve Mundial com 23 jogadores dessa vez. O espanhol Javier Domínguez venceu de hack do Zagro e no top 4 tinha dois hack do Soul Red Agro e um GPG também, tá? O de interessante de comentar é que teve uma desqualificação nesse torneio. Acho que foi no primeiro round, não, no round 14. Teve uma desqualificação do Ken Yokohiro. Foi basicamente o seguinte, cara, de que no Mundial, né? Coisa curiosa. Ele percebeu que ele estava com uma carta do sideboard no main deck, quando ele estava embaralhando. Mas ele só avisou o juiz depois que ele passou o turno. O juiz estava observando tudo isso. E como ele demorou um turno para chamar, em vez de chamar na hora que ele percebeu que ele tinha a carta, o juiz investigou e deu desqualificação, tá? Só queria levantar aqui o seguinte: isso aqui não é suficiente para alguém tomar DQ, tá? Essa história está mal contada. Com certeza essa investigação concluiu outras coisas que eles não querem falar agora, porque juízes não comentam sobre investigações que estão em andamento, tá? Então esse foi o motivo dado, mas com certeza teve mais. Infelizmente, né? Então, coisa chata aí, mas o que ocorreu foi desqualificado. E é isso, acabou esse standard de hack do Zagro e GPG. Já chega. Tem alguma mensagem final sobre ele, além de tchau? Eu comentei essa partida do Javier Domínguez, né, na final contra eu não sei pronunciar o nome do Kowalski, é polonês, é difícil falar o primeiro nome dele, falar só Kowalski para não correr o risco de errar. Sim. Né? Realmente foi muito bom, foi um 3-2 pro Javier. Foi legal nos comentários, porque o Javier perdeu o Mundial do ano passado pro William Jensen, então foi muito bom, foi um jogo bacana, mesmo sendo um Rakdos contra o Rakdos. Teve algumas cartas bacanas foram utilizadas. Já vai tarde, né, esse T2, e espero que Ravnica traga coisas melhores aí. Se você perdeu essa transmissão, não se preocupa que no Campeonato Mundial do ano que vem eles vão draftar Miragem, viu? Eu acho que Eu vai de acho que eu trás vou para começar a frente agora. ir. Os mundiais vão começar a ir trás pra frente, cara. Olha que bacana. Passou dos 50 anos, vocês vão estar draftando alfa, né? Não, melhor, vamos draftar o melhor formato de todos. Teros, Teros limitadão. Retorno de Avacim, retorno de Avacim. Fantástico. É, mas também teve a final de times nesse fim de semana. Ele, o time com três brazucas, né, o da Raigo e a Latin, estava lá. Infelizmente perderam a final. É, o Bertu, o Saporito e o Jabaiano jogaram, mas perderam para o time da Ultimate Guard Pro, tá? É, mas não foi de todo ruim, não. Eles ganharam cada um $8.500. Tá ótimo, né? Sim, tá bom. É, tá ótimo. O campeão lá, o Javier Domingos, ganhou $100.000, que é grana para cacete. Mas é isso, acho que tá na hora de se preparar pro pré-release. O que você acha? Vamos lá, né? Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Ele, nossas impressões para esse pré-release, né? Lembrando que são seis boosters, só que um deles é seeded, né? Um booster só da guilda. Então, esse formato vai ser diferente daqueles PPTQs, por exemplo, tá? É, a minha primeira impressão é que o formato selado, ele é bem pior do que o draft para essa coleção, tá? Aqui, no selado do pré-release, não vai ser tão ruim, porque você vai conseguir montar decks, assim, a variância vai estar menor. Mas em selados comuns, vai ser muito mais dependente da sorte do que da habilidade, tá? Mais do que em formato comum. Exatamente porque você está bem direcionado nessas guildas, sabe? Você não tem muito jogo para, de repente, jogar com quatro cores, ou jogar com meia guilda e outra meia guilda. Tá muito focado mesmo. É, vamos falar primeiro sobre velocidade, então, né? O que você acha da velocidade? É formato rápido, formato de board stall, formato de drop 8, drop 9? Ah, eu acho que ele não tá. Eu não acho que ele seja rápido, né? Eu acho que ele tem opções para ter velocidade, né? Bog, é, por exemplo, é uma guilda que eu acredito que vai possibilitar uma velocidade maior, mas acho que no geral o formato não vai estar muito curvado, a gente vai estar aí do 4 para frente, eu acho que é a tendência aí do limitado. É, assim, eu li todo o set, eu separei aqui, a gente vai falar depois, né, nós separamos os comuns aqui, jogáveis, mas a minha conclusão desse set ali é que é um formato de vantagem de carta, não é um formato rápido, ele é muito focado em vantagem de carta. Por que eu digo isso? Não dá para sacrificar vantagem de carta em deck linear aqui. Não tem como. Só se você, claro, vier curvado, né? Burgos e Silesnia vão fazer isso muito bem. Burgos, inclusive, tem drop 1, que também cabe no Silesnia, né? São drop, tem três drop 1s mais ou menos jogáveis no branco, na raridade comum e incomum, né? É, o que Burgos e Silesnia vão fazer? Do terceiro turno até o oitavo, eles vão dar off-strike, sempre. E tentando, se calcando, né, em truques de combate e um pouquinho de evasão ali, uma voadora e tal, para tentar manter essa paridade de cartas, né? Pra tentar não perder vantagem de carta. E aí vão ganhar os últimos pontos de dano ali, ou com dano direto, ou com uma voadora, com evasão. É isso que eu senti. Para as outras guildas é um pouquinho diferente, tá? Mas para mim ficou claro isso aqui. Se você olhar poderes e resistências de bichos, tem muita coisa assim. 4-3, 3-2, 2-1, tá? Tem mais coisas assim do que coisas de bunda grande. A última vez que nós tivemos um formato assim, acho que foi Box de Monquete ou Kaladesh, não lembro. Mas é um formato que te puxa para combate. Então não tem trocas. Não tem bloqueio em combate, né? Tem trocas diretas. Sempre alguém vai morrer nesses combates. Então, é formato de agressividade, é formato de criatura, mas não quer dizer que seja um formato rápido. As pools médias que eu tenho girado ali, elas têm jogáveis ali, é claro, não são pools com esse booster específico do pré-release, tá? Mas elas têm gerado no máximo 4 drop 2 jogáveis, mas normalmente é 3 ou 2, sabe? Você tem um removal até a curva 2, tem 3 drop 2 e 6 drop 3. A curva 3 é a mais pesada, tá? Então você só não pode perder o drop 3, que ainda dá para jogar. O que mais que a gente pode falar de velocidade? Então, Burgos e Celeste querem curvar, o restante pode arrastar, né? O que eu percebi também é a ausência de equipamentos e auras. Ele só tem um equipamento que não é jogável na grande maioria dos decks, tá? E tem duas auras que são ruins também, auras de pompar a criatura, né? Então não é um formato para você voltronizar um bicho, tá? E também não tem sinergia com artefatos, equipamentos ou auras. É bom tirar esse tipo de estratégia logo da cabeça. Você vai ter que pensar nas mecânicas de cada guilda, no plano de jogo de cada guilda, não exatamente em torno de certos tipos de cartas específicos. Exceto Izzet, que vai olhar para mais que instantâneo e feitiço, mas Izzet sempre faz isso, né? É. Meio padrão já da guilda, né? O que eu achei interessante para nessa questão que pode variar aí, o que pode mexer nessa questão de velocidade e trocas de combate que você comentou, é que tem bastante mágica instantânea, tem vários truques de combate aí, Death Touch, mais um, mais dois, mais três, que não tinha antes, né? Então você tinha mais artefatos, né? Então você tinha um jogo mais consolidado, né? Você tava ali no board vendo o que tava acontecendo, né? E em Ravnica agora o jogo tá um pouco mais na mão nessa questão de trocas, né? Então eu acho que isso pode mexer um pouco dependendo da pool que você tirar aí, né? Então às vezes você pode tá trazendo um deck mais lento que pode ser versátil nessa questão dos truques de combate aí, pode dar uma ajudada contra os decks mais agressivos. E a mesma coisa o contrário, né? Dependendo se você tiver vários removals, você pode estar optando por colocar mais criaturas de curvas menores para conseguir ir escalando melhor aí, causando mais dano. Até por essa ideia de que vão correr menos trocas em combate, né? Vai ter bem menos bloqueios, né? Não, o seu oponente não vai ficar tá sacrificando tantas criaturas em combate assim, né? É assim, o que eu quis dizer é o seguinte: vai ter muito mais troca. O que não vai ter é bloqueio. Vai ter pouca gente sobrevivendo a bloqueios, entendeu? Porque tem pouca criatura de bunda grande. Normalmente, quando isso acontece, se você está atacando, é porque ou você tem um truque ou porque você topa trocar, né? Significa que você vai. Criaturas vão para o cemitério com mais frequência, você precisa repor essas criaturas, ou você precisa de truques de combate para garantir que elas continuem em jogo e tal. Normalmente, todo formato limitado tem isso, né? Mas esse aqui está me parecendo que tem um volume maior desse tipo de interação. Uma outra grande pergunta que a gente tem que responder, e essa sim vale para todo formato, ele é um formato de sinergia ou é orientado a bombas? O que você acha? Eu acho que ele tem bombas, sim. Eu acho que as bombas, não sei se são menos jogáveis, né? Mas elas são mais. Por exemplo, aquele 16, o 12-12 indestrutível lá. Ah. Tem umas bombas das guildas de Celestia que são muito boas, né? Se você tiver uma mecânica boa, né? Uma forma bacana de entrar com o Convocar, por exemplo. Né? Então, aí você vai facilitar a entrada aí. Isso aqui. Eu acho que então, depende. Assim, eu acho que... Oi, pode falar. Não, eu acredito que tenha bomba sim. Eu acho que o ponto de sinergia aí vai ser aquele booster, o sexto booster que você vai pegar, né? Então, se você pegou cinco boosters que estão legais ali em três cores, né? E você pega esse booster adicional para definir isso aí, eu acho que talvez sua sinergia seja maior do que só as bombas. Mas eu acho que, no geral, as bombas podem ser mais. Decidirem mais jogos do que a sinergia. Tá, a minha visão é a seguinte. Entre bombas e sinergia, depende, tá? O selado não está tão sinérgico assim, apesar de cada guilda ter a sua habilidade. A sinergia é o seguinte, né? Às vezes a sinergia supera o poder da vantagem de carta, tá? Porque ela se traduz em posições de mesa difíceis de responder. Só que dessa vez a sinergia está mais concentrada nas mecânicas como vigiar. Então, mas não é em toda a mecânica, tá? Então tem que ficar atento para isso. Não é realmente tirando o valor da sinergia que você vai ganhar esses jogos. É administrando melhor esses recursos e apostando sim nas bombas. Não precisa ser a sua rara. Por exemplo, tem uma carta Celestia, uma incomum, 4 manas, 4/4. Quando morre, põe duas fichas, 2/2. Esse tipo de coisa é uma bomba. Né? Primeiro porque o corpo 4/4, nesse formato, qualquer coisa que tem mais de 2 de defesa é grande. Pode ser considerada grande tranquilamente. Principalmente 4 ou mais, tá? Porque 3 ainda tem uns removals que pegam. E o fato de ser resistente a removal, né? Deixa duas criaturinhas ali. Então esse tipo de coisa conta bastante. É, em termos de guilda, cara, bom, vamos falar primeiro de evasão, né? Como é que tá a evasão nesse formato? Toda cor tem? É suficiente? É, você quer da sua visão ou eu falo a minha primeiro? Não, eu posso falar, assim, eu não consegui decorar tanto a coleção ainda como eu fiz com o M19 Dominaria, né? Então, assim, não pode me escapar algumas coisas assim. É. Mas eu acho que, no geral, o branco tem alguma coisa, o azul acho que é o que mais tem, principalmente criaturas com voar. Eu acho que fica ali, né? O vermelho tem algumas coisinhas com atropelar e tal, mas Isso. Eu acho que não vi assim algo como, por exemplo, em M19 ou Dominaria, que tinha mais criaturas focadas para isso. Você tinha mais atropelar, né? Sim. Mas se você pegar as raridades baixas, você vai ver que branco tem uma boa densidade de voadores jogáveis nas raridades baixas, tá? Logo depois ele é seguido por azul, pelo preto, pelo vermelho, bem de longe, né? Verde só tem resposta, né? Uma delas é uma criatura comum de main deck, então é bom ficar de olho nisso. Desculpa, eu falei criatura comum, né? Criatura incomum, tá? Ainda sobre relação de bombas com sinergia, né? O removal nessa coleção, ele não está excepcional, tá? É bom lembrar disso. Então, é mais difícil administrar. Eu acho que tem muitos alvos para o seu removal e por causa disso, ele está escasso, porque o power level das cartas é alto, tá? Porque é uma coleção multicolor e jogar cartas multicolor, como é difícil, então elas normalmente são melhores, né? Pelo mesmo custo. Você tem diversas cartas... Oi, pode falar. Não, eu falar o ponto que a gente comentou de truque de combate, saiba utilizar bem para você realmente poupar o máximo possível os seus removals, principalmente os pontuais. Exatamente. Sim. Por causa disso. O seu oponente eventualmente vai povoar ali com uns 4-4, umas 3-4, umas 3-2, que realmente são boas para você matar, umas 4-4 vigilância, por exemplo. É uma criatura que você precisa remover, mas eu acho que você tem que segurar ali o seu destrói criatura alvo para realmente o 6 manas, né? Os bichos com voar que você não vai conseguir parar de outro jeito. Eu acho que esse é o ponto que talvez o jogo se arraste um pouco mais, né? Você vai precisar saber dosar essas coisas, porque os removals são poucos, não são todos que são diretos, né? Você tem vários aí condicionais, então eu acho que você tem que saber, você vai precisar mais de truques de combate do que nas outras coleções, porque eles vão te ajudar a remover as criaturas do oponente. Imaginando que vai ter combate, viu, Eli? Porque tem diversas cartas, inclusive incomuns, como os Guild Mages, que eles podem desembestar e quebrar a paridade, tá? Então, como eu falei, é um formato de vantagem de carta, você tem que administrar, tem que ter carta na mão para responder essas bombas que podem vir do nada, tá? E ainda mais com esse booster da guilda aí, provavelmente todo mundo vai ter acesso a pelo menos um Guild Mage da sua guilda, ou a uma dessas incomuns que custam 4 manas coloridas e que tem aí poder, como eu falei, da Celeste, né, que desembesta. Né? Então depende muito da guilda, mas no geral tem muita bomba no formato, então dá para orientar bastante a bomba. Agora você vai poder escolher a guilda, né? Que guilda escolher? Porque quem viu o campeonato de times aí já deu para ter uma ideia do que está melhorzinho e do que não está. Né, a nossa conclusão aqui está bem similar. Tem 3 guildas bem jogáveis e 2 que não dá, que são bem coadjuvantes, né? Fala aí pra gente as 3 jogáveis. Mais ou menos nessa ordem, né? Celeste, Edmir e Boros, né? Então, ó, foi o Eli que falou: se você jogar com essas guildas e não ganhar, pede seu dinheiro de volta pra ele. Provavelmente eu vou jogar com uma das 3 e vou perder também. Provavelmente pra um Golgari ou Izete. Então, tamo junto. É nóis, Eli. Aí você tenta fazer então um metagame da sua sorte. Você pega o Golgari. A gente está brincando por quê? Porque Golgari e Zet de fato estão bem ruins no vácuo, tá? No geral estão bem ruins. Eu vi nas duas guildas ali que tanto as mecânicas como as cartas em si, elas estão muito mais para você depenar, sabe? Pegar partes soltas dessas guildas e colocar nos outros decks para deixá-los melhor, tá? A gente vai falar, por exemplo, de um removal vermelho aqui que tem recarregar. Então você pode dar um choque que tem recarregar. Ele é muito melhor em um deck Boros do que em um deck Zet propriamente dito. acredito, né? É, para abrir caminho. Os bichinhos Golgari, que nem tal que mortífero, a mesma coisa, são melhores no Dimir, porque o Dimir vai segurar jogo para ser melhor no late game. O Golgari não tem ainda esse late game que o Dimir tem. Ou que o Selesnya tem, né? Pelo menos foi o que apareceu pra gente lendo a coleção assim. E montando umas pools aí pelos simuladores. É, mas é isso mesmo, estão batendo. É Selesnya, Dimir e Boros nessa ordem. Só que ainda é. Acho que. Não dá para dizer que é exatamente na ordem, porque estão muito parecidos em termos de qualidades. Pelo menos no selado. É, acho que friamente, né, você avaliando carta a carta, seria mais ou menos isso. Mas, por exemplo, como a gente comentou, o Boros é uma guilda que tende a trazer uma velocidade para o jogo. Então, às vezes você abre uma pool muito boa, com criaturas boas, com vários truques aí que você vai conseguir fazer uma curva menor e conseguir criar uma agressividade que os outros decks não vão conseguir bater. Então, realmente, o Boros vai entrar nessa. Como o Dimir, tem criaturas com evasão, criaturas que com geram toque mortífero. De cartas, né? Com toque mortífero. Né? O Vigiar tem várias criaturas boas com sinergia com o Vigiar, né? Criaturas que ganham Death Touch e te compram cartas se você vigiou nesse turno. Então, por que é que Dimir tá bom dessa vez? Porque dessa vez a mecânica é boa. E é uma mecânica que não depende de criatura. Você pode pôr em mágica, em criatura, tanto faz. Então dessa vez está bem melhor do que para quem jogou, né, o último bloco de Ravnica, vai se lembrar, exatamente. Mas você falou... Selesnya seria para mim melhor disparado se ela tivesse mais cartas que favorecesse o convocar. É, criaturas tipo Raise the Alarm, né? Colocação de tokens 1/1. Cartas baratas de criação de tokens para poder facilitar o convocar. Porque não adianta você ter 3 criaturas de custo 3 para baixar um bicho de custo 8 usando convocar. Sim. Acho que tem uma comum só. Tem uma comum que é 3 manas e faz 2 bichos. Mas faltaria mais cartas assim, né? Um bicho que quando entra em jogo faz mais bicho, coisas assim. A Trostani, por exemplo, que eu acho que vai ser uma ótima carta no Standard, né? Ela é uma bomba excepcional pra você abrir aqui, né? Porque ela tá na curva 5. Curva 5, e põe ficha e ainda turbina os seus futuros convocar. Exatamente. Você falou aí de depende da pool. Uma outra coisa que depende também da pool são splashes, né, cara? Às vezes você abre ali aqueles guild gates que te ajudam a fazer os splashes. Lembrando que todo booster tem guild gate dessa vez, né? Mas como é que eles estão em questão de facilidade de fazer splash, né? Você tem um guild gate comum que gera mana de qualquer cor. Você tem que pagar uma mana quando ele entra em jogo, né? Mas uma Transguild Promenade, é bom. No geral, eu vejo que splash estão bem fáceis ali, especialmente para as cartas douradas como as Split Cards, tá? Porque muitas das monocolors desejáveis para splash, elas têm custo duplo, o que dificulta demais, tá? Mas o fato de ter um Guild Gate em cada booster e mais um gate comum desse aí que eu falei que adiciona mana de qualquer cor ajuda bastante, sim. Alguns cruzamentos de guilda funcionam bem, né, cara? Tipo, Grixis com Vigiar mais Recarregar, casa bonitinho, né? Mas outros não funcionam bem, não. Então, tem que torcer. Aí vem a parte da sorte, né? De virar as cartas na curva, na parte que você precisa, né? Uma coisa... Você pode entrar com um Boros principal e fazer algum splash verde para você entrar com algumas criaturas de convocar, porque você vai ter uma curva mais baixa com o Boros. Né? Então, realmente, tem algumas coisas que podem valer a pena. O Owen Turtlewald fez um deck de 4 cores, se não me engano, no Team Series. Eu até preciso dar uma olhada, se não me engano, acho que era um Dimir com splash para vermelho e para verde, se não me engano era isso. Eu acho que sim. E assim, o pessoal, né, nos comentários, eu não vi a lista dele, não vi o deck dele rodando, eu só vi um finalzinho de jogo, mas essa é uma lista que eu quero ver exatamente para conceituar essa questão do splash. E acho que isso é importante a gente salientar. O que vale a pena fazer splash? Né? Você tem várias cartas com custo duplo, com custo híbrido, que você tem que tomar cuidado com isso. Né? Não ache que vai ser fácil. Você favorece com a base de mana, mas você tem que ficar esperto para não comprometer uma sinergia boa. Às vezes você colocar uma criatura ou uma mágica menos boa do que aquela que você está pensando, mas você conseguir fazer um deck mais consistente. Não, então, é aquilo, o power level tá alto, tá? Então, o que você desejaria splashar normalmente tem custo duplo. Uma ou outra, como eu falei, as cartas duplas, incomuns e raras, essas sim dão vontade, e essas não são pesadas, principalmente as incomuns, não são pesadas em termos de custo, colorido, tá? Dá pra splashar, o resto é bem complicado mesmo. Vamos falar um pouquinho de Mass Removal. Não tem Mass Removal no formato, né? Pelo menos incondicional. Tem um branco e um preto. O branco destrói a criatura grande e o preto destrói a criatura pequena. Mas eu jogaria sem medo de Mass Removal, tá? Que mais? Como que a gente quebra a paridade o board stall nesse formato, né? Se houver board stall, né? Normalmente, aqui é o que você falou, ele é truque de combate mesmo, mas tem uma coisa importante que é ter bicho na mesa, cara. Você precisa muito ameaçar nas raridades baixas e pegar alguns voadores perigosos também. Tem um voador branco aí que quando ataca dá voador para uma outra também, esse tipo de carta é excepcional. Ele tem um de ataque, o que não é ruim, porque ele pode receber marcadores de mentores. Tá? O único deck que pode ter menos de 15 criaturas, na minha opinião, é o Izete. Mas ele tem que caprichar muito nos imbuvos. Izete, pra mim, não é um deck. Tá? É um amontoado de carta. Então, normalmente, você vai jogar com 15 ou mais criaturas, porque é o tipo de formato pra povoar a mesa. E lembrando, vantagem de carta sempre. Cartinhas que dão vantagem de carta têm que ser valorizadas, não tem jeito. Criaturas que dão vantagem de carta, a mesma coisa. Tá? Por fim. Você falou de criaturas. Eu acho que criaturas 1/3, por exemplo, no azul, se não me engano, tem uma, acho que é 4 manas, 1/3, voar. Quando entra, você dá um draw. Ela não é tão ruim quanto em outros formatos. Né? Sim. Esse 1/3 me parece que não é tão comprometedor como foi em M19 em Dominaria. Eu acho que favorece um pouco mais esse tipo de jogo, que normalmente você pensa, né? É melhor uma 3/1 do que uma 1/3. Né? Eu acho que nessa coleção você precisa repensar um pouquinho, pelo menos no selado. Tem uma criatura branca 3/1 que tem mentor também. Tá complicadíssimo jogar assim, tá? Porque a curva 3 ela tá super disputada ali, tá? Apesar de ter 3 de ataque, o mentor poder colocar marcado com certeza nas outras, né? Você tem que pensar que você só vai atacar com ela no quarto turno. Então muda demais a atratividade de carta assim, se você tá no draw ou no play também. Morre para qualquer tokenzinha, sabe? Tem que pensar. A gente falou de Golgari e Zete, né? Por que Golgari tá estranho? Golgari é um deck de atrito, cara. Se você for ver, tem muita criaturinha de raridade baixa. Acho que tem duas pretas e uma que é híbrida preta e verde, que tem toque mortífero, né? Então é um deck de atrito, assim, que vai tentar sempre tocar um por um. Trocar um por um por toque mortífero. E depois vai tentar tirar vantagem lá no fim do jogo com o Undergrowth, tá? Só que parece que é difícil fazer funcionar bem porque ele não curva legal. E se ele não curva legal, já tem guilda para late game, para mid late game, que não é essa aqui. E ele não produz tanta vantagem de carta no late como Izete ou até Dimir. Izete até que produz mais, né? A parte boa dele é o seguinte: a combinação preta e verde tem resposta para tudo ele. Você passou aí nas cartas da coleção, tem reanimação, tem evasão, né? Tem aceleração. Então tem um pouquinho de tudo, né? Nessas duas cores, mas assim, sua pool tem que estar mágica para você conseguir ir bem. E do ciclo de incomuns, aquela que custa 2 verdes e 2 pretas parece a piorzinha também, né? Para piorar as coisas. Sim. O Undergrowth é uma habilidade que, por mais que ela esteja numa guilda que no contexto não é boa, eventualmente vale a pena você ter alguma carta, ou preta ou verde, dependendo da cor que você tiver, com o Undergrowth, né? Porque como são você eventualmente vai ter algumas criaturas no seu cemitério, né? Mais do que em outras situações. Então, assim, às vezes, por exemplo, você tem aquela criatura lá que é 4 mana, 2/2, entra com o marcador igual ao número de criaturas que você tem no cemitério. Ou aquela outra que dá mais X mais 0 com ameaçar igual ao número de criaturas que você tem no cemitério. Então, assim, são algumas cartas que podem realmente fazer diferença no jogo, principalmente se você tiver com uma contagem alta de criaturas. Né? Mas é por isso que eu falei que o deck não curva direito. Essas duas que você falou custam 4 manas, mas você não quer jogar no quarto turno. A não ser que você tenha curvado lindamente. E mesmo assim, no meio da curva vem um bicho de drop 2 que tem Undergrowth. Entendeu? Então, Parece uma mecânica que é mais para construído do que para limitado. Talvez num deck de draft você consiga fazer funcionar mais, porque você vai pegar os removals, que são a grande parte interessante do deck, vai pegar os grandes payoffs de undergrowth, talvez uma ou duas bombas raras ou míticas. Mas eu não escolheria essa guilda agora, né? A puta tem que vir Não. muito boa para você fazer um deck bem baseado em Golgari aqui. E Não, eu não digo nem para você escolher Golgari, é que eventualmente você vai ter essas cartas na sua pool, ah, e vai. às vezes, por exemplo, você tá num Selesnya e você consegue fazer um splashzinho preto para entrar com um bicho desse. Eventualmente é uma carta que Ah, sim. pode valer a pena. Ou você tá no Admir e tem um bichinho verde ali que às vezes não vale a pena só colocar ela, né? Você vai estar tá colocando ali umas duas ou três cartas que Então, possam, né? aí você entrou num ponto interessante. Você está em Dimir. O que que Dimir quer? Quer arrastar o jogo, sabe? Então, a melhor coisa é os bichinhos de Death Touch. Aquele bichinho 3 mana, 2, 2 toque mortífero. Bom, ótimo. Põe no teu deck de Mir. Não, não faz Golgari. Põe no teu deck de Mir. Troca ele, vai arrastando o jogo que o late game é teu. Pode ter certeza. Principalmente se você tem as incomuns e, quem sabe, até a rara Split Card da guilda de Mir. Aí o late game é teu mesmo, que elas garantem. E você tem o vigiar, né? Você tem o Vigiar que te ajuda a melhorar os draws e tal. É, Izete, cara. Izete, eu percebi o seguinte: dá pra ir agro com Izete. Você tem, por exemplo, um sapinho 3-1 que voa quando você joga uma estante ou feitiço, né? Mas você também pode ir de control. Com bichos de bunda grande, Izete tem sim um ou outro bicho de bunda grande na raridade baixa. E tem um late game forte, por causa de recarregar. Tá? Só que ele parece que é consistente, mas na média é bem suscetível a outras guildas curvando. E aí é que está o problema. Assim. Um deck Boros bem montado, um Selesnya bem montado, na média eu acho que bate no Izete. Pelo menos na configuração desse pré-release. Tá? Então, de novo, essas duas guildas aí, Golgari e Izete, me parece mais que é para te dar cartas para pompar os outros decks. Né? É, mas é lógico, tudo depende também da sorte, da pool que você abre, né? Não vamos enganar ninguém aqui. Dessa Izete, eu lembrei daquele 4 mano barra 5, toda vez que você caça uma estante ou sorcery, você põe uma ilusão 1 barra 1 com voar. Essa é uma carta que eventualmente, se você abrir duas ou três, você consegue ali Sim. fazer um bom deck rodar com ela, né? Você tem algumas criaturas, tem outras criaturas na Izete que combo, né? Quando você Sim. casta estante ou sorcery. Então, esse é um tipo de situação que às vezes você pode optar pelo Izete. Às vezes, ou, por exemplo, você vai jogar com um Jeskai, por exemplo, né? Você colocar ali uma outra cor e adicionar alguma coisinha vermelha ali para poder, né, combar na cor. Mas acho que você bater ali que você vá fazer Izete, eu acho que você vai ter que ter muita sorte ou azar, depende do ponto de vista. É, lembrando, estamos falando do selado do pré-release, né? Já que você falou de Zete, só dá uma dica aqui. Organize seu cemitério, por favor. Porque tem recarregar. Então você tem que lembrar as cartas de recarregar que tem. A Guilda de Mir tem carta que volta do cemitério para o jogo. É, você tem, que mais? Undergrowth, você tem que ficar contando quantas criaturas tem no cemitério. Então organize bem o cemitério. Não esqueça de utilizá-lo, porque essa coleção é bastante voltada para as cartas do cemitério. Tá? É, por fim, vamos falar de algumas cartas, alguns destaques aqui. Nós separamos uma comum, duas comuns de cada cor, tá? Que são provavelmente o melhor removal e a melhor criatura. Pelo menos de modo genérico, né? Que vai em qualquer deck que tenha aquela cor. Numa das principais, tá? Vamos começar com branco? Vamos lá? Você quer falar? Já que você joga de Boros, fala as cartas brancas aí pra gente, por favor. Bom, então nós temos as Amarras Luminosas aí, Encantamento Aura, duas e uma, duas genéricas e uma branca. É aquele basicão, né? A criatura não pode atacar nem bloquear, né? É aquele normal do branco, né? Aqueles removals no, normais do branco. Pode falar que é pacifismo de 3 manas, o povo entende. É, eu passo mesmo. Acho que ele saiu em Dominaria e M19. Essa carta saiu nas duas últimas, Isso. então já tá virando conhecida já. E lembrando, por que que a gente fala essa casa? Porque se você abrir na sua pool e você jogar de branco, isso aqui vai no seu deck, com certeza. Se Vai. você estiver jogando contra um oponente que baixa, que tem 6 ou mais planícies no deck dele, vai ter essa carta, pode ter certeza. Agora tem uma criatura branca legal também. É a Patrulheira do Parelho, 4 manas, 2/3, voar, vigilância e mentor. Essa é boa. Ataca, fica para defender e fica pumpando o bichinho que tem 1 de ataque. Por 4 manas comum, então você eventualmente Sim. vai ter mais do que uma, então realmente é uma criatura que pode te ajudar bastante em combate, como a gente comentou, né? Ela tem um 3 de resistência aí que pode te ajudar, né? Sim, Mentor é uma habilidade difícil de jogar contra. Contra nem tanto, mas com é difícil. É, você pode até pensar, ah, isso aqui não é bom para você colocar aura para aumentar o poder dela e ela poder dar mentor, poder dar marcador para os outros. Não, auras ainda não são confiáveis, mas dá para fazer umas outras coisas, como curva mentor, assim você consegue colocar marcador nela. Né? Enfim, vamos de azul agora. O removal azul aqui é bem genérico. Olha só, custa 3, esfera de captura, custa 3 de uma azul. Lampejo, encanta a criatura. Quando entra em jogo, vira a criatura, ela não desvira. Então, é o típico removal azul de virar bicho e não deixar ele desvirar. Esse aqui custa 4 manas. O lampejo é o charme aí, né? Isso. O lampejo é o charme e vai jogar bem sim no Shellizet e também no Dimir, que você vai ficar para fazer alguma coisa, e isso aí muitas vezes é aquela coisa que você está guardando mana, né? E de criatura tem o Vigia da Névoa, que eu separei aqui, ó. 3 e 2 azuis, 3/4 voa quando entra em jogo, Vigia 2. Não é um elemental do ar, né? Mas 3/4 voar por 5 manas é um baita bicho nesse formato. Ele não dá para ignorar, tá? Só Celestia, né, que olha para ele e fala, isso aí é pequeno. O resto, cara. O resto, respeita. Ela é similar com a Sphinx que tinha em Dominaria, que era 5 manas também, 3/4, só que ela dava Squire, que você dá o Vigiar. Aí que você dá Vigiar, exato. E no quinto turno você já provavelmente não vai mais valorizar tanto assim os terrenos que estão no topo do seu deck. Então, talvez você seja capaz de jogar um ou dois terrenos que estão ali no topo no cemitério. Né? Eu vou falar o preto, depois você fala o vermelho, já que você é fã de Boros, tá bom? Beleza. Então tem a criatura preta aqui que a gente separou, é o agente dos sussurros. Ele é uma e duas híbridas de Mir, tá? Então ele também serve no azul. Ele é 3/2 lampejo e quando entra no campo de batalha, vigia 1, tá? Isso aqui é bom, é um daqueles exemplos, né, 3/2 que nós conversamos, mas tem muito valor nele, tá? Por ser lampejo, por ter 3 de ataque, por ter vigiar 1. Assim, você sempre vai colocar isso no deck se você tiver com preto ou azul. E o removal também, eu achei ótimo, cara. Tem peso morto no formato, mas eu acho que por causa das bombas, esse removal vai jogar mais. É o Visita Mortífera, é 3 e 2 pretas feitiço, ele destrói a criatura alvo e vigiar 2. É mais a parte de destruir a criatura alvo que é importante, né? Tudo bem que custa 5 manas, mas formato orientado a bombas, bombas às vezes, não nesse caso, né? Mas muitas bombas vão custar 4, 5, 6 manas, então tá ali pareado com ele. Ele ainda tem potencial de te dar uma vantagem jogando uns terreninhos sobressalentes pro cemitério. Mas vamos de vermelho agora, tem dois destaques aí no vermelho. Bom, de removal a gente tem o Corrente Direta, né, que é um feitiço de uma e duas vermelhas. Você causa 2 pontos de dano a qualquer alvo e tem o Recarregar. Então, o vermelho, né, tem bastante dessas cartas de causar dano, mas aqui acho que o grande segredo é realmente o Recarregar, né, para você estar podendo utilizar uma segunda vez. Pode causar dano no jogador, né? Então pode Isso. ser um finisher também, né? Ela entra rápido, 3, curva 3 ainda é ok para você causar 2 pontos de dano. Então você pode estar utilizando depois do combate, removendo aquele bicho que ainda ficou. Então tem uma utilidade aí que pode te ajudar. Você tinha observado um outro removal vermelho também, né? De 5 manas causa 5. Comum. Isso, que é instante também, né? É instantâneo, então, O fato, né? Então, aí vai depender realmente do deck que você tá jogando. Se você tá numa Shell Izzet, né, provavelmente essa aqui vai te ajudar mais. Mas se você tá num Splash pro vermelho, ou o vermelho tá ali com uma ou outra criatura só, você tá ali num Grixis, por exemplo, você tá num Jeskai, talvez. Então, assim, talvez o 5 manas, 5 de dano, pode te ser mais útil, né? Mas, ó, na minha... Você pensar aí. Na minha primeira análise, essa corrente direta aqui, você só começa a pensar a partir da terceira, tá? As duas primeiras que tiver na sua pool é main deck, com certeza, independente do deck. Isso é na minha primeira análise. Agora, se você tiver 3 ou mais, aí sim você pode começar a pensar em substituições. Mas, de fato, se você tiver as duas, é um problema de primeiro mundo, né? Problema bom de resolver. E esse de 5 manas que você... Oi? Não, pode falar, pode falar. Esse de 5 manas que você falou é splashável, né? Esse corrente direta aqui, não. Duas vermelhas, pô. Eu ia falar exatamente isso, né? O fato daquela lá esplechava, essa aqui não vai acontecer isso, né? É. Então, realmente vai acabar tendo. Você vai ficar preso com essa carta na Shell Izzet mesmo. Talvez na Izzet com splash pra alguma outra coisa, mas provavelmente vai ficar preso na Izzet. Não, ou na Boros, né? Você pode jogar de Boros com ou essa na carta. Boros, sim, sim, é. Sim, sim. É que ela tem mais cara de Izzet pelo recarregar, né? O Boros sim, dificilmente. Sim. A menos que você abra com bastante aquele dois de. É, uma mana causa dois de dano a criatura atacante bloqueadora, né? Então você sim. Tem mais shell aí de instante sorcery para poder facilitar o uso delas. Né? Mas eu acho que o caminho, um caminho plausível para Boros é, lógico, que é cenário, melhor cenário possível, né? Mas é drop 1, drop 2, drop 3 no play, e aí na curva 4 você tira o drop 3 do oponente, se ele começou na curva 3 com essa carta aqui. Aí você já engatou dano suficiente, mentor suficiente para quem sabe até uma outra copa dessa carta vencer o jogo com dano direto no oponente, né? Mas eu tenho certeza que isso aí pode acontecer, principalmente em draft é fácil de fazer acontecer sim. Mas vamos lá, tem falando em Boros, né, tem um bicho aí que cai muito bem no Boros do vermelho. É o Goblin Turrão, uma genérica, uma vermelha, 2/1. Toda vez que ele bloqueia ou é bloqueado por uma criatura, ele causa um ponto de dano àquela criatura. Então ele é efetivamente 3/1 ali. Ele acaba sendo efetivamente um 3/1, só que a diferença é que ele é duas manas, um 3/1, naquela ideia de você colocar ele num deck agro, né? Certo. Então, realmente, ele vai punir aquelas criaturas de resistência menor do que o poder, né? Então, dificilmente vai sobreviver alguma criatura nos turnos iniciais a bloquear essa criatura. Né? Então, sim, sim. É uma criatura bem, bem cara a Boros, né? Ele é um bom blocker também, né? Ele bloqueia qualquer ficha e ele troca com um atacante de poder 3. Então ele até que serve para bloquear. Quem sabe aí num deck Zet que quer segurar o jogo, ele aguenta a barra, assim. Vamos pro ver. Ele vai bloquear uma ficha 1/1 sem sofrer dano, né? Isso, ele não troca, né? Ele fica na mesa. Não troca, exatamente. É. Então, o que é muito bom, né? Porque o sim. Problema das criaturas 2/1 e 3/1 é isso, né? Ela sempre troca isso. Com a 1/1, então, 1/2. Nesse caso, isso não vai acontecer, né? A densidade de bichos assim é que vai te favorecer montar um deck Zet, por mais improvável que seja, sabe? Se você tiver 3 desse na pool, por exemplo, você pode começar a pensar, bom, eu já tenho um early game bom, consigo segurar, já tenho uma curva quase que montada. Mas vamos lá, o verde agora tem um Bear com Upside, que é o dissidente de Vrakin, ou de Kravin, é isso? Uma e uma verde, 2/2, e você pode pagar 5 manas para ele ganhar +2/+2 até o final do turno. 5 manas é muita coisa, mas né, é um Bear com Upside. Então vai ser jogável sim, principalmente no selado. É aquele tipo de carta que assim, tô precisando de um drop 2, coloca ele, 5 manas, vai chegar, sempre vai acontecer, normalmente vai acontecer, né? Você tá lá no turno 18, sim. Tá no top deck comprando lente, você tem aquele bicho, bate 4 e deixa o seu oponente ver o que ele vai fazer. Isso. E de removal, ele tem dois aqui que meio que empataram, tá? Mas eu aposto mais no apresar. Apresar todo mundo sabe o que faz, é luta por uma mana aqui. Só que tem também um crescimento desenfreado de 3 manas que tem convocar, tá? Então se você tá no bloco, por exemplo, sempre vai custar 2 manas ou menos, né? Porque se você tem uma criatura para bloquear, você pode virar ela para pagar o custo disso aqui. Esses dois aqui estão empatados porque eles são bem antagônicos. Se você está de Golgari, você meio que não quer apresar, porque suas criaturas tão pequenas. Se você está de Selesnya, Selesnya tem muita criatura boa lá no late game, né? 4/4, 6/7, coisas assim. Então talvez você queira apresar. Então varia, as duas variam bastante, mas é o que se espera do verde. Tá escasso em removal o verde, tá? Ele tá mais. Porque a gente tá falando antes de começar a gravar, né? Ele, às vezes o removal não é exatamente a carta, a mágica que está tendo feitiço, é a criatura, né? O verde tem acesso a uma criatura com toque mortífero agora, por 3 manas, assim como o preto, né? Então essas coisas fazem diferença. Mas terminadas as cartas, qual a sua visão geral da coleção e do formato? O que você acha dessa diferença aí do selado normal, sem o booster de guilda, e desse selado do pré-release? Tá certa a minha análise, pelo menos, né? De que vai ser bem diferente, de que o draft parece mais divertido. Eu acho que em termos de selado, o selado vai ser muito mais orientado para a guilda, né? Então, eu acredito, tem um potencial para que os decks tenham um power level um pouco maior, né? Porque você vai concentrar as habilidades, você vai concentrar um pouco mais as sinergias, então você tende a ter decks mais equilibrados, né? É, você consegue consertar aqueles buracos. Sempre, para quem já jogou pré-release ou selados e drafts, você sempre tem aquele buraco. Difícil você ficar curvadinho, certinho, né? Logo que você vai ali, fecha ali mais ou menos umas 20 cartas ali, tirando os terrenos. Você fecha ali umas 20 cartas, você fica ali, será que eu faço um splash? Será que eu coloco aqui para encaixar, para completar a curva? Então eu acho que esse booster de guilda vai favorecer esse tipo de encaixe. Então você tende a completar melhor essas lacunas. Então eu acho que vai favorecer essa questão da combinação das cores. Boa. Agora, o draft realmente vai ficar bem divertido, né? Isso foi unânime porque a coleção tá forte, né? Realmente a coleção tem as cartas ruins são boas, são legais, vai? Claro, você tem aquelas porcaria que sempre vai ter, que são as cartas que eu vou tirar no pré-release, mas no geral, você tem cartas bem fortes, que no draft vão fazer um certo estrago. Algo me diz que vai ser o seguinte: no selado, se tá contra Boros ou Selesne, o oponente, se você tá de Boros ou Selesne e você não conseguiu curvar nos 5 primeiros turnos, a casa caiu, irmão. Agora, no draft, não. Porque no draft você pode ter pego todas as bombas de drop 4, 5 e 6 dessas cores, dessas guildas. E aí não adianta, nem precisava curvar, né? Basta a força singular dessas bombas pode te carregar durante o jogo inteiro. Então, talvez seja meio... Eu tô meio que prevendo que vai ser assim, né? Vamos ver. Você colocou uma coisa aqui, notícia de última hora, Eli. O que houve? Isso é local, né? A gente sempre comunica essa questão de pré-release, né? Dos kits da entrega dos kits do pré-release. Infelizmente, aqui na minha cidade de São José, nós temos duas lojas, né, que fazem os pré-releases, e uma já comunicou que os kits não chegaram e não chegarão em tempo do pré-release. A outra já confirmou, né? Então, eu peço para que vocês entrem em contato com as suas lojas, mesmo que vocês já tenham pago os seus kits, se comunique com a loja, vê como é que tá essa situação. Para quem não pagou, a mesma coisa, procure saber, porque às vezes você tem outras opções. O lojista, claro, ele não vai querer falar logo de cara que não vai chegar e tal, ele vai tentar segurar até o último minuto. Mas tem alguns lojistas que já conhecem o sistema, não, são que, muito mais abertos a esse tipo de situação e não vão ficar enganando ninguém. Quem estiver ouvindo isso aqui já tá muito em cima do pré-release, vai ter a resposta certa, se vai ter ou não. Mas bem lembrado, cara, tem que confirmar. Mas é isso aí. Bom pra release a todo mundo. Espero que as dicas aqui, a nossa análise, tenha ajudado e que não esteja tão por fora, tá? Deu trabalho estudar isso aqui e acho que valeu o investimento de tempo. Deu pra ter aqui uma boa impressão inicial do formato, né, Eli? E no próximo programa eu trago a minha decepção com o pré-release. Mas vou falar... Boa, voltamos já. Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é VR. Bom, é isso, preparados para o pré-release. Eu queria reforçar um pedido aqui, tá? Quem tiver por acaso aquele código de selado do Arena sobrando, agora é nossa vez de pedir nele, né? Mas pode contatar o HackdosCast no Twitter, @HackdosCast, ou no e-mail, hackdoscast@gmail.com, Facebook, qualquer rede aí, porque estamos aceitando para conta do HackdosCast, né? Lembrando que cada conta do Arena só come um desses códigos, então de repente alguém tem sobrando, alguém jogou aí no pré-release, que jogou com gente que não está interessada no Arena e pega, então estamos aceitando. E de resto é isso. Bom pré-release para todo mundo e divirtam-se, acima de tudo, né? Todos, que todos divirtam-se. Eu ia falar que abram muitas masterpieces, mas Que pena. A menos que você seja R$1.000 e esteja lá fora, você vai ter alguma certeza. Mas acho que essa é a dica, né? Lembre-se, né? O pré-release é aquele momento de diversão. O pré-release não é para ser competitivo, então não vá com esse intuito. E tenha paciência com as pessoas novas, né? Pré-release é, às vezes, a oportunidade de muita gente conhecer o Magic, né? Por um amigo, alguma coisa. Então tenha paciência, procure procurem ser solícitos e ajudar no que for necessário, o que for, né, é recomendado ali. E então vamos praticar o Magic bom aí e fazer com que outras pessoas entrem nesse nosso joguinho de papelão caro. Ô, ele, como assim não é competitivo, cara? Você tá falando pra quem passou 40 minutos ouvindo como jogar melhor no pré-release, podcast só sobre isso. Aqui é sangue nos olhos, pô. O pessoal vai ter que sacar alguma coisa depois disso, né? Tem que sair com o pé na porta agora. Assim, eu não vou tirar nada. Então, tipo assim, não tem como entrar com a ideia de ser competitivo que... Não, acho que todo mundo tem que entrar pra ganhar. Isso é ponto, né? Mas eu acho que não pode colocar a competitividade e esse negócio de ganhar acima de qualquer coisa, né? Acho que isso aí tem que ser no Magic em geral, né? É uma pena também que em termos de treino pra outros torneios selados, isso não vai valer de nada, tá? Porque esse booster caga tudo. Não dá pra comparar, é verdade, não dá pra comparar mesmo o tipo de deck e análise da pool quando você tem esse booster da guilda, assim. Mas, enfim, fica aí a diversão pra todo mundo, lembrando o nosso YouTube, tá aí embaixo, o Twitter @RactusCast. E tchau, Eli, até a semana que vem. Falou, valeu! Valeu!